Se ela se penteia, eu não sei. Se ela usa maquilagem, eu não sei. Se aquela mulher vaidosa, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Linda, linda, bela Isabela.